Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Pedro Emanuel é o novo treinador da Académica de Coimbra. Frederico Gil eliminado em Eastbourne. E Costinha será diretor de futebol do Servette da Suíça. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Passe uma hora agradável duas vezes por semana com José Manuel Rasteiro, ou JMR. Ele traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JMR, na Antena Web. A melhor forma de passar as suas noites de quinta-feira é ouvindo a Antena Web. A partir das 10 da noite, tem início Noite Entre Todos. Um programa com muita música, algumas rubricas e, claro, a companhia de Joana Santos. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Miguel Garcia vai jogar pelo Ordurspor na temporada 2011-2012. A notícia foi avançada hoje pelo site oficial do clube turco. Miguel Garcia, de 28 anos, lateral, não chegou a acordo com o Sporting de Braga para renovar o contrato. Miguel Garcia vai assim experimentar pela segunda vez uma experiência no estrangeiro depois de uma passagem pelo campeonato italiano, mais precisamente pelo Regina, no clube em que se lesionou e depois acabou em tempo de voltar a Portugal. Na época de 2009-2010 renasceu ao jogar pelo Sporting Clube Aranense, primo divisionário. Depois passou pelo Sporting de Braga, onde acabou o contrato e não renovou. O Ordurspor é um clube que para muitos é desconhecido, mas também já foi primo divisionário. Esteve pela última vez na Superliga Turca na época de 1985-1986. E há mais de 20 anos que não subia ao escalão máximo do futebol turco. Esta época acabou em 4 lugares e consegue assim, na última vaga, a promoção para a Superliga Turca, versão 2011-2012. O Ordurspor terá então um português a jogar, já não é novidade na Turquia. Miguel Garcia irá então vestir a camisola do clube turco na próxima temporada. Quem também subiu à primeira divisão foi o Servette de Suíça. O clube treinado pelo português João Alves, que renovou no passado fim de semana contrato por mais duas épocas. Jogaram alguns portugueses como Thierry Moutinho, o Lusa português, aliás, o Lusa francês, peço desculpa, e também Pedro Mendes. O treinador português terá agora nova companhia, tal como os restantes atletas portugueses. Costinha, precisamente. O site do clube dá conta de que Costinha será o novo diretor para o futebol do Servette, um histórico primo divisionário da Suíça. Costinha, que teve uma passagem atribulada pelo Sporting Clube de Portugal, chegou em fevereiro de 2010, saiu em fevereiro de 2011, no meio de uma época para esquecer. 4 meses depois de estar em atividade, Costinha viaja agora até a Suíça para integrar a direção do Servette. Passará então a desempenhar as funções de diretor para o futebol no clube suíço. Antenoev, do Esporto. Uma decisão precipitada. É assim que o comunicado publicado no site da FPV, a Federação Portuguesa de Velejadores, descreve a atitude dos velejadores portugueses de ontem suspenderem todas as atividades em que estavam envolvidos. Hoje, no site do Diário da República, foi publicado o levantamento do Estatuto de Utilidade Pública à Federação Portuguesa de Vela. A FPV já havia visto, por não adaptação aos novos regulamentos, a suspensa ou utilidade pública, que hoje foi então levantada. Apenas um dia depois dos velejadores portugueses terem suspendido todas as suas atividades. O comunicado, publicado no site oficial da FPV, foi assinado pelo presidente desta federação, José Manuel Leandro, que diz que a atitude dos velejadores distorce a realidade. No mesmo comunicado, pode ler-se que, ainda assim, José Manuel Leandro e a Federação Portuguesa de Vela acreditam que Portugal consiga participar nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Na base da suspensão das atividades dos velejadores está, acima de tudo, a não recepção das verbas para desempenharem os preparativos para o Londres 2012, tal como já haviam, aliás, prometido anteriormente. Frederico Gil perdeu hoje, de forma surpreendente, no torneio de Eastbourne, que servia para o português, de preparação para o torneio de Wimbledon, que se inicia já na próxima segunda-feira, dia 20 de junho. O tenista português perdeu hoje, imagine, por 6-1 no primeiro set, em apenas 21 minutos. Um tempo quase recorde para se perder um set. Ainda para mais, contra Ilya Marchenko, o tenista ucraniano, que é 106º no ranking ATP, muito abaixo do 73º posto ocupado por Frederico Gil, o português mais bem cotado do circuito ATP. No segundo set, Frederico Gil esteve mais equilibrado, ou melhor, obrigou Ilya Marchenko a maior equilíbrio no jogo, mas mesmo assim o tenista ucraniano venceu o segundo set por 3-6. Frederico Gil já não está no torneio, mas é garantida a presença do português em Wimbledon, onde já não constarão Rui Machado e João Sousa, eliminados ontem como credenciado na primeira ronda da fase de apuramento para esse mesmo torneio, o do Wimbledon, que é o terceiro Grand Slam do ano 2011. Pedro Emanuel será o novo treinador da Associação Académica de Coimbra. A notícia foi publicada esta tarde no site oficial do Clube Coimbrense. Pedro Emanuel, de 36 anos, vai treinar então a equipa academista da Briosa, sucedendo a Ulisses Moraes, o último treinador, antes de chegar então de Pedro Emanuel. O jovem treinador português, que desempenha estas funções há apenas 2 anos, era adjunto de André Vilas Boas. André Vilas Boas, que, como se sabe, foi campeão pelo Futebol Clube do Porto nesta época, que agora finda. Pedro Emanuel vai assim rumar a Coimbra e, pela primeira vez, vai ser treinador de uma equipa de futebol sénior. Antes de ser treinador adjunto de André Vilas Boas, Pedro Emanuel treinou, e de forma bem sucedida, a equipa júnior do Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeã na época 2009-2010. Treinará então agora, por uma época, a Associação Académica de Coimbra, que conseguiu garantir, ainda com algumas dificuldades, a manutenção no escalão máximo do futebol português. E é assim que fechamos mais uma edição do programa Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 20h. Fique bem e até lá!